Panorama Agrícola para 28 de dezembro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira, 28 de dezembro de 2012, noite de lua cheia, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. O ditado é: melhor um prato de hortaliças com amor do que um prato com carne e ódio. Na dica do programa, pesquisa participativa. No Alimento e Companhia, uma alimentação saudável. Na entrevista, Três Barras e Bela Vista do Toldo recebem aporte financeiro do Santa Catarina Rural. Também no boletim do SC Rural, Santa Rosa de Lima, turismo melhor estruturado para você. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Aqui no Panorama Agrícola você pode participar do programa ao ligar 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você pode conferir também o Panorama Agrícola na internet, no portal Dia de Campo, no site da Ipagre e na rádio online da Assembleia Legislativa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você, agricultor, pode contribuir com a pesquisa científica ao participar de processo de pesquisa participativa na sua comunidade. A sua experiência vale muito. Hora das notícias. Jovens rurais com idade entre 18 e 29 anos podem participar com o apoio do SC Rural do curso de liderança, gestão e empreendedorismo para jovens rurais, que é executado pela Ipagre e que no ano de 2013 terá turmas em São Miguel do Oeste, Chapecó, Concórdia, Videira, Campos Novos, Agronômica, Canoinhas, Joinville, Itajaí, Florianópolis, Tubarão, São Joaquim e Araranguá. Informações na Ipagre do seu município. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Um dos projetos estruturantes que mais tem avançado no Santa Catarina Rural até o momento é o de turismo rural no município de Santa Rosa de Lima. Quem fala mais sobre o assunto, sobre os benefícios para 14 famílias de pequenos produtores rurais com o turismo rural, é a pedagoga da Ipagre, Lenir Pirola. O que nós tivemos foi o encaminhamento, especialmente de um projeto estruturante de turismo rural no município de Santa Rosa de Lima, que já foi aprovado e que está em fase de execução. Bem, Santa Rosa de Lima foi um dos municípios onde nasceu a Associação Acolhida na Colônia, né? E esse projeto, ele está em parceria com a Acolhida na Colônia. São todas as famílias que fazem parte da associação. E ele está agora, quer dizer assim, os recursos já estão sendo liberados e os agricultores fazendo as melhorias que se propuseram quando fizeram o projeto para melhoria das suas propriedades. Então ele visa o quê? Ele visa realmente melhorar a estrutura das propriedades que já recebem turistas. Né? E nós temos, assim, lá existe um fluxo, né, bastante grande, a região tem outro município que tem um fluxo muito grande de turistas, que é o município de São Martinho, e Santa Rosa de Lima realmente são, assim, pequenos agricultores, eles têm, né, suas iniciativas próprias, eram agricultores que a extensão rural sempre trabalhou, de todo o período que eu estou lá na região, e que eles se associaram à Acolhida na Colônia e nós temos as nossas atividades juntamente com eles lá, são atendidos pelo Ipagre. E no projeto estruturante, então, eles estão recebendo alguns recursos para melhorarem a sua propriedade para melhorarem o seu equipamento turístico, né, no sentido de poderem melhor receber e estarem mais equipados. São ao todo 14 famílias, né, que estão recebendo, e são as famílias que já estavam envolvidas no turismo. Então é uma boa ajuda, né, para aquelas famílias, no sentido assim delas estarem completando o que faltava no seu equipamento para melhor atender os turistas. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Lenir Pirola, da EPAGRE no sul do estado, que coordena o Programa de Atividades Não Agrícolas e de Autoabastecimento, onde está incluído o turismo rural, que é praticado e desenvolvido em Santa Rosa de Lima. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Do portal Sou Agro, nós extraímos algumas dicas para uma boa alimentação. Essa boa alimentação passa pelo consumo de alimentos funcionais, que são os alimentos que têm ingredientes ativos, que são importantes para reduzir o risco de doenças, como alguns tipos de tumores, doenças do coração e doenças intestinais. Os alimentos funcionais também ajudam a aumentar a imunidade e retardam o envelhecimento. Dieta boa mesmo é aquela rica em alimentos como hortaliças, frutas, chás, cereais integrais, nozes e pescado. Alguns produtos que você pode começar a consumir para ter uma melhora na saúde são berinjela, cenoura, espinafre, salmão, sardinha, manga, manjericão, linhaça, castanha de caju, castanha do Brasil, tomate, soja, alcachofra, chá verde ou branco, amora e morango. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Conversamos na entrevista de hoje com o gerente regional da EPAGRE de Canoinhas, Donato João Noemberg. Ele fala sobre os investimentos do Santa Catarina Rural em sua região, a começar por Bela Vista do Toldo. É uma cooperativa, Cooperfap, que é uma cooperativa de agricultores familiares que trabalham com olericultura. Então, o produto principal são as conservas, especialmente de pepino. Então existem muitas famílias envolvidas e são famílias que hoje vão poder beneficiar e transformar, processar essa produção. E também logo buscar um mercado mais qualificado através de rotulação de produtos, de melhoria dessa qualidade. Então é um projeto que a gente tem assim, bastante expectativa que possa se tornar um projeto realmente estruturante de uma cadeia importante que é a olericultura e essa cadeia produtiva do pepino, da espécie pepino. Donato Noemberg aborda também o investimento do SC Rural em Três Barras. Dampar é um projeto um pouco menor, são menos famílias, mas é um projeto que também tem bastante futuro em função até de uma localização estratégica onde está ficando o projeto, que fica às margens da BR-280. Então a gente sabe de outras regiões do estado onde esses pontos de venda, esses pontos de venda direta ao consumidor favorecem muito a agregação de margem à comercialização para a família do agricultor. E isso nós temos então a condição muito boa de oferecer para essas famílias a condição de uma melhor remuneração pelo seu trabalho. Isso é muito gratificante para nós que trabalhamos na área da extensão dentro da EPAGRE. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o gerente regional da EPAGRE em Canoinhas, Donato João Noemberg. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece.